Eu só preciso de um sonho e uma caneta. Moro na bagunça das gavetas. Deixe-me sair pelo planeta enquanto acumulo letras e instrumentais de classe, feito garbo de seu Chico Benedito. A face primordial do ciclo musical aqui registro ao dizer como me arrisco, sendo mais do que permitem nessa dimensão de tolos milionários. Ensino a missa ao vicário e o que vem depois do dicionário. Decifre-me por meio dessas linhas imaginárias, linhas os separam, feito prófase, metáfase, anáfase, telófase. Afaste-me do mal, quero mais do que o lamento no final. Deixe-me. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Verso corrido feito a forma que lido com o inimigo sem pausa. Quem causa mais problemas do que enxerga soluções merece toda a nuvem carregada que paira sobre os telhados das casas que criem rima. Baixe do site, imprima, entenda linha por linha meu lirismo inexato enquanto embeleza o fato da disputa exacerbada pelo trono de rei. Me avisaram das ciladas, eu respondo calmamente, eu sei. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Deixe-me sair.